Eu sinto a mágica do amor no ar. Eu tô pensando em você. A luz do sol brilhando em seu olhar. E eu acho que me apaixonei. Deixa a minha imaginação.